amor e me amou. Eu não quero ficar me explicando pra você. Eu tô cansado. Quando o mundo era quase meu, eu tinha planos, tinha sede. Eu vivi completamente seu. Não há mais canção nesse olhar, nem amanhã nesse adeus. Tô desacreditado do amor. Vou invadir a madrugada. Te esquecer pra não morrer. De neurose e desamor. Na dose de gin ou licor. Do amor que tivemos e hoje o que somos. Se você me quer e eu te quiser, também mudo meus planos. Mulher que eu amo, esquece, vem. Da barra pesada pra te proteger. Mas se você não vem, não quer, não vier me ver, fico pior, por favor, me deixe só. Pela tristeza do olhar que me condena. Que pena, amor, que pena. Por deselegâncias pequenas pequei. Na ânsia de acertar, eu errei, pô. Falando sem razão, não é ninguém. Fala alto, se altera, fez merda e já era. Um motivo fútil, pô. Só preciso me sentir útil, amor, pra você. Sei não, posso até morrer de dor nesse silêncio ensurdecedor. Porque antes de morrer, posso também matar. Sofrer de amor é mesmo de amargar, morô. Não virou, então demorou. E eu cheguei à conclusão que fudeu. O que faço em tempo de elogios escassos? E a sombra do fracasso me assombra. Homem bom, homem bomba, sou mal, não faço justo. Só eu sei, Jesus, como te amo e espero. Se não me quer, como te quer, é a vida. Triste é a partida, deixa o trem seguir. E como o resto de sol no mar, foi assim. O cheiro do copo vazio de gin. Que pena, amor, que pena. Que se foda, eu também vou explodir. Bilado e por aí, raivoso como bicho. Bruxo do luxo ao lixo de manhã. Noites e noites, vãs buscando alguém. Tanta solidão a quem convém. Que pena, amor, que pena. Te apresentei a lua dos amantes. Moço extravagante de Deus pra você ver. Fui profundo nesse outro mundo que é você. Paraíso carnal exuberante. Perigosas, durantes, curvas insinuantes, avizinhantes. Mas não brincar de amor comigo, amor. Dizer que o nosso show já terminou. Que pena, amor, que pena. Nós